papo editado, dando voz ao editor. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta, mais um papo editado e com mais um editor. Vamos deixar aqui alguns recadinhos breves e logo depois desses recados a gente já vai entrar no nosso bate-papo da semana. Primeiro eu quero deixar um recado do nosso Apoia-se. Eu fiz, como já foi mencionado nos outros casts, um Apoia-se. O link é apoia.se/senhor-a. Para quem quiser gostar do nosso trabalho e quiser nos apoiar, fiquem à vontade. Já temos apoiadores e já tenho a quem agradecer. O Emerson, lá do Megafono, a Ana Elisa, lá do Pode Programar, o Rodrigo Cornélio, lá do Entre Fraldas, e mais um pessoal aí que está nos apoiando, que inclusive pediram anonimato. Estou ficando importante com isso, estou me sentindo importante. Vou deixar aqui agora o spot de um dos nossos parceiros e logo mais a gente já volta para o nosso bate-papo. Yeah, yeah, yeah. Olá, meu nome é Emerson Almeida, sou desenvolvedor do Megafono e eu gostaria de interromper rapidinho esse episódio para te falar sobre o meu projeto. Você já teve algum problema com o seu feed, com as estatísticas ou algo relacionado à distribuição do seu canal? Ou você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Então, é para você que eu apresento hoje o Megafono, uma plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast feita por quem ama e conhece essa mídia. Aqui no Megafono, nossa missão é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra seu podcast. Além de termos várias outras funcionalidades que podem te ajudar no dia a dia. Então, assim que terminar esse episódio, que está incrível por sinal, corre lá em www.megafono.com.br e cria sua conta. Seu podcast estará no ar em alguns minutos. Bom, pessoal, estamos de volta e agora já com o nosso convidado da semana. Uma pessoa que eu estou orgulhoso de trazer para bater um papo aqui com a gente, um cidadão que eu admiro o trabalho dele. Ele já demonstrou ser muito criterioso com a forma de edição, ter muito cuidado, tem inclusive quase que um manual pronto para edição. Estou aqui com o nosso russo brasileiro, Thiago Trabuco, lá do NPcast. Fala aí, Trabuco. E aí, galera? Boa noite a todos, um prazer estar aqui, não é? É só um cara que ama podcast, não é um cara criterioso, então a gente quer fazer sempre o melhor, né? Ah, é sim, é um cara caprichoso. E aí, Trabuco, vamos lá então. Primeiramente, quem é o Trabuco? Thiago Trabuco. Rapaz, isso é pergunta difícil, né? Parece entrevista de trabalho, né, cara? Fica até nervoso igual. Fale de você por você mesmo. Isso, eu sou um jovem paranaense, como você disse. É, jovem para alguns, mais velho para outros, né? Talvez para os ouvintes de podcast eu já seja mais velho, né? Já passou dos 30, já é mais velho, né? Casado, tenho dois filhos. E eu sou apaixonado por podcasts há mais de 10 anos aqui que eu acompanho a mídia. E somente há 2 anos, quase, eu tive coragem de enfrentar e botar a cara e fazer o meu, assim, botar pra acontecer, sabe? Esse sou eu. Sucinto, né? Bem russo brasileiro mesmo. Bem russo. Sou meio rústico. Bom, já que você falou aí de um pouco de você mesmo, vamos falar um pouco da família. Mas não da claro. Família, você e a patroa e as crianças. Mas da família NPcast. Quem Sim, é a família cara. NPcast? A família NPcast, como diria o pessoal da brinquesteria, né? A família que mais cresce no Brasil. A família NP, a gente brinca justamente por isso. O pessoal acabou... Nossos ouvintes acabaram fazendo essa brincadeira com o pessoal do B9. Mas hoje nós temos dentro do nosso site 4 podcasts. Em breve, no próximo bimestre, vai passar para 6. Seria o NPcast, que é o nosso cast principal. Tem o NP Drops, que é um semanário de notícias sobre cultura pop, conduzido pelo Eldak, o Elton, que grava comigo. Temos o Talk Show, nosso concorrente e rival direto aí, mas a brincadeira na concorrência. Mas é também um papo é um talk show, né? Um bate-papo com pessoas da podosfera. E tem a minha menina dos olhos, que é o NP Mysterium, falando sobre ufologia, né? O talk show é um papo editado, só que bem feito. Ah, que isso, cara. Não diga isso. Eu tava, inclusive, nos meus estudos para nosso bate-papo. Ouvi hoje com o Vitinho, lá do... Uhum. Pelada na net, isso, né? Pô, Vitinho é demais, cara. Muito bacana mesmo. Bom, desses quatro, né? Hoje são quatro, com projetos para seis. Você é responsável por toda a edição do NPcast ou o Eldak faz a sua não, parte? Não, o Eldak só grava o áudio só e entrega para mim. Eu faço edição de tudo. É um folgado, desde... então, né? Nem remover ruído o maldito faz. Ele só produz ruído, né? Só produz ruído, o resto é tudo comigo, cara. Cara, mas eu admiro, tá? Mesmo eu editando... Mas esse é um pouco meu, tá? Devo dizer que desde quando a gente iniciou o projeto, é uma das coisas que eu sempre bati. Falei, ó, a edição vai ser minha. Mesmo sem saber editar. Uhum. Quando a gente pensou em fazer, eu não tinha a menor ideia como editar. E eu falei, não, a edição vai ser minha e acabou ficando. E mesmo aparecendo tantos... Porque 4 não é um número de se desprezar, né? Não, cara. Não é. É um número considerável. E, inclusive, a gente tem... A nossa periodicidade, às vezes, não bate muito com a programada. Geralmente, porque eu não consegui editar a tempo de tanta coisa que a gente tem. E acaba não... Não é tanta coisa, assim. Não é um volume gigantesco. A gente tem podcasts semanais, talvez, que dê mais trabalho que o conteúdo nosso. Mas que não é feito a uma pessoa só, né? E uhum. A gente acaba centralizando. Mas é muito também... questão do produção do conteúdo por si só, né? O NPcast mesmo, a busca por pauta, a montagem da pauta dele é trabalhosa. Então a gente acaba, enquanto um fomenta mais a parte de edição e consegue aprofundar o estudo nisso, o outro parte mais pra parte de pesquisa também, né? Então a gente acaba dividindo o trabalho. Sai elas por elas, o trabalho é sempre grande, né? Eu sempre defendo que, os dois lados, eu defendo que a edição é fácil, mas que dá trabalho, por Sim. mais que seja contraditório isso. Mas eu ainda prefiro editar do que elaborar nessa parte de pauta e pesquisa. Eu acho isso mais trabalhoso. Pra mim, é mais trabalhoso que editar, cara. Não sei você, mas pra mim, eu acho... Tu disse, eu sou bem criterioso, né? No começo, a gente falava sobre coisas mais cultura pop mesmo. Aí quando a gente começou a passar e virar a chave de falar sobre tudo, falar profundamente sobre algumas coisas, até coisas que nós não temos conhecimento, então a gente tem que estudar pra não falar abobrinha, eu comecei a fazer essas pesquisas. Então acabou sobrecarregando, mas é o megalomaníaco aqui, né? Deixa comigo, eu faço. E não é assim, cara. Cara, a gente não dá conta. Querendo ou não, não dá. O podcast não é meu meio de trabalho, não é minha parte pessoal de vida, né? Eu tenho outras coisas pra fazer, além da minha família. Acabei abrindo mão de insistência dos outros que falavam assim, cara, para que tu não consegue entregar a pauta. Você consegue, fica editando e fazendo e aumentando. A gente fazia pautas de 50... Cara, o podcast sobre piratas, que é um podcast simples que a gente fez, eu fiz uma pauta de 46 páginas e eu tenho ela salva aqui até hoje pra... como modelo de não como fazer mais, sabe? Você já pode dar curso, né? Já dá como curso. Fazer uma pauta, não? Como não fazer, né? Como não fazer. Aí o Elton falou pra mim, a gente falou, velho, parou, cara. A partir de agora eu faço, tu não rela mais a mão, eu te entrego pouco antes da gravação, uma semana antes aí. Você revisa, me devolve, a gente usa a pauta, mas quem fecha ela sou eu. Em suma, é ele quem faz a pauta e eu faço toda a edição. Porque eu sou meio doente com essas coisas. Vamos procurar conhecer um pouquinho aqui, porque pelo sim, pelo não, tô até satisfeito com um pouco esse resultado, que o Papo Editado tem servido bem pra divulgação da mídia. Sim. Várias pessoas agradecendo, falando que conheceu o podcast novo, seja o podcast do convidado, seja a parte nossa lá que a gente vai chegar nela no final das indicações. Uhum. Mas vamos apresentar aqui pra quem tá aqui que não conhece o NPcast, sem ser a massa de fãs da família NP. O que, que é cada um dos produtos? O NPcast. O NPcast, você conhece a história que a gente teve um problema com a virada de nome, né? Sim, não sei se tu sabe disso. Sim. NPcast, inicialmente a gente tinha um projeto que era só o Nostromo Podcast, que era o nosso nome inicial. O NP vem disso, né? Do Nostromo Podcast, a sigla NP. Então é um podcast que a gente fala sobre variedades. A gente aborda vários temas. Basicamente, o que dá na telha a gente fala. A gente falou, por exemplo, o antepenúltimo, se eu não me engano, foi sobre plantas medicinais. O outro tinha sido sobre a história da escravidão brasileira. Então é bem... É muito um dia ele fala de uma coisa, outro de outra. A gente tem a liberdade pra poder falar sobre tudo, né? Dentro dele. Sim, bem eclético, né? É o gostoso. A gente não precisa se prender a nada. A gente não acaba não se caracterizando. Se eu quiser hoje falar sobre um filme que saiu no cinema, fazer Batman vs Superman, que todo mundo faz, e isso sim, uma agulhadinha assim, sabe? A gente pode fazer, que não tem problema. Já outras pessoas que falam sempre sobre Batman vs Superman já não podem fazer sobre Segunda Guerra Mundial, entendeu? E é esse que é o ponto. Nem sobre plantas medicinais. Exato, é isso que a gente sempre quis se desprender, de falar, a gente pode falar o que a gente quiser. O podcast é nosso, cara, a gente tem que se divertir fazendo isso. Então a gente não tem que se obrigar a falar sobre alguns temas, tem que falar sobre o que a gente gosta e o que a gente quer falar. Hoje eu posso dizer que nós conseguimos se desprender bem e conseguimos desempenhar muito bem esse papel que a gente se propôs desde o início, que é falar sobre isso, falar sobre, ter liberdade pra falar sobre o que a gente quiser. A gente tem o NP Drops, ele acabou surgindo da falta de tempo do próprio podcast, de falar, tem pautas grandes que a gente pode pegar ela e elaborar e falar muito mais sobre ela, porém a gente pode fazer de forma mais simples, fazer só um curta, um drops, ao invés de falar uma hora e meia sobre um assunto, em 15 a gente pode matar ele. E são assuntos que nós gostaríamos sempre de falar. Então, o Drops, ele acaba passando entre mim e o Eldak, sempre a gente escolhendo os temas, mas quem monta a pauta, como eu disse anteriormente, faz toda a gravação e roteirização dele, realmente, nosso podcast é todo roteirizado, por incrível que pareça, e mais estranho que seja isso, falar que o podcast é roteirizado, todo esse texto passa, ele faz e regrava e redistribui. Então, acaba saindo um conteúdo mais bacana e direto, sem intervenções, sem opiniões, vamos dizer assim. É só pra chutado. Porque durante a conversa, a opinião vai vazando e às vezes você divaga muito sobre os temas, né? Então o Drops é justamente pra isso, pra ir batendo. Deixa eu ver se eu entendi ou se eu me perdi aí. A apresentação do NP Drops é sempre do Eldak? Ou vocês dividem? Não, o Drops é tudo do Eldak. Eu só faço a edição dele. Entendi. Hoje eu só ajudo na escolha de temas com ele. Às vezes ele fala pra mim, e esse tema aqui fica legal? Não, eu já acho que não, por exemplo. Não acho que não cabe dentro do nosso perfil falar sobre isso. Mas obviamente, se ele falar assim, não, eu quero falar que eu gosto, então beleza, pode falar, cara, tranquilo. Fala, mas segura a bronca. Exato, depois. Exatamente. O Talk Show. Cara, o Talk Show, ele surgiu mais ou menos junto aqui com o Papo Editado, até cheguei a comentar em off com você, que eu fiquei meio até pensando, falei, será que eu continuo ou não, porque é muito próximo a ideia, mas o Talk Show é algo feito de podcasters para a podosfera, é algo que eu sempre quis. Sim. Porque assim, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem. Às vezes o pessoal me escuta falando o Trabuco, o cara me escuta um ano e meio ali falando no NPcast ou no final do Nostromo, né? E não sabe de verdade quem eu sou, que eu tenho filhos, que eu fiz faculdade, que eu já me fudi um monte na vida, pra chegar onde eu tenho, as opiniões que eu tenho, tudo. Essa parte o pessoal não conhece esse background. Uhum. A ideia é trazer o pessoal da podosfera, não necessariamente, pode ser como que eu gosto de brincar com o Eldak, que ele é a equipe de apoio, né? Não é o editor do podcast. Pra falar, cara, vamos sentar e vamos debater, contar um pouco da sua história, hein? É interessante, todo mundo tem vontade de conhecer um pouco mais sobre quem você gosta de ouvir. E acho que o primeiro episódio com o Pensador, que é um cara que é um amigo meu de podosfera, é amigo meu de internet, das pessoas que eu realmente considero que eu fiz amizade dentro da podosfera, conseguiu andar muito bem. O próximo foi com o Vitinho, que tu comentou, e o próximo tá pra sair. E tá bem legal, porque eu tô chamando pessoas que eu gosto de ouvir e eu tô matando essa curiosidade que eu tinha também, sabe? Tá bem, bem interessante por causa disso. Querendo ou não, cara, assim, a gente tem muito pudor em falar isso, a gente tem muito medo de falar, eu não sei se medo seria o termo, mas a gente se priva muito de falar isso. Querendo ou não, a gente tem fãs. Sim, tem pessoas, claro, que gostam de nos ouvir, que nos acompanham, o pessoal que faz questão de baixar todo o NP, seja o Drop, seja o Talk Show, seja o Mistério. Tem o pessoal que gosta do Papo Editado. É lógico que tem uns podcasts tem muito mais, outros tem um pouco menos. Claro. Temos aí o pessoal do Nerdcast, por exemplo, que impossível não citá-los, mas que tem uma legião de milhões de fãs, né? Uhum. E nada mais interessante do que isso. Você vê que existe isso pra novela, existe isso pra Big Brother, existe isso pra artistas em geral, pra músico, alguém que traz a vida do músico, alguns até com certo exagero, né? Com detalhes, igual, por exemplo, brincadeiras à parte lá com o ego, que Caetano Veloso comprou pão e atravessou. Sim. A rua. É. Acho que não precisava de tanto, né? A gente tem dentro do podcast, a mídia em si é uma mídia pequena, perto, em comparada com as outras. Então é difícil você falar que tem fãs. Mas a partir do momento que você tem um sistema de apoio pra você se manter trabalhando, igual você tem o Apoia-se que você montou agora, que provavelmente mês que vem eu vou tá batendo meu cartão ali. Eu tenho o Padrim também. Quando você vê que alguém despende um valor pra te passar, essa pessoa é seu fã, cara. Pô, ele pode não ser seu fã. Sim. Maluco, não sei o quê, mas você tem N mil ouvintes, mas você tem, tipo, 15 caras que vão lá e te dão uma grana. Esse cara é o seu maior fã, sabe? Ele tá se despendendo ali, tá te ajudando a manter. Nem que for por um realzinho, mas ele tá te ajudando. falando. É a forma do fã podcaster expressar toda a maluquice dele, seria através dessa, hoje em dia, né? Pelo pouco que a gente tem na podosfera. Bom, falamos aqui do talk show, até o assunto começou a fluir, mas eu preciso cortar pra falar ainda do último, Dada. Ah, o Mistério, né? Da listinha, né? O NP Mistério. Cara, o Mistério, quando eu me propus a fazer podcast, que eu falei assim, ponto, hoje eu vou fazer podcast. Era um projeto pessoal meu falar sobre ufologia. Até eu cheguei a registrar domínio, tudo, era o MJ12, ia fazer, que é um dos projetos ultra secretos, e enfim. Eu montei todos os roteiros, tudo, gravei uns 3, 4 episódios, e cara, que decepção, velho. Eu botava pra rodar, não ia falar, nossa, aqui tá uma merda, cara. Eu não tenho coragem de entregar isso pra alguém. Quem comprar essa ideia, porque quem vai baixar um podcast sobre ufologia é algo muito de nicho. Se eu entregar uma parada muito merda, esse cara já nunca mais vai voltar a me escutar. E então tem que fazer um negócio mais legal. E hoje, de uns tempos pra cá, eu falei, eu já, acho que eu já tenho uma maturidade maior na parte de edição, que talvez eu possa tentar experimentar algumas coisas. E hoje o Mistério une essas duas paixões minhas, que uma eu descobri que é a parte de edição. Eu amo editar, cara, de verdade, eu amo mesmo experimentar e testar e jogar efeito e ver o que acontece. E a parte do Mistério, de contar os casos, tanto que os primeiros episódios, do primeiro até o que tá agora, eu acho que eu tô no 5º episódio, nem eu sei direito. Você vê que ele muda muito a forma de roteiro, a forma de contar, os efeitos de áudio. Já, bom, eu como editor, eu sinto isso, né? Talvez o ouvinte não sinta tanto. São episódios totalmente diferentes editados, assim. É algo que eu consigo equilibrar bem, falando sobre um assunto que eu tenho uma paixão gigantesca, que é a ufologia, falando sobre casos que tenham evidências de fato de que algo diferente aconteceu. Sabe que você falou uma coisa bem curiosa, pelo menos pra mim, que eu sempre reflito em cima disso, que é o seguinte. Isso aí tá meio a chave do sucesso e do fracasso do podcast. Uhum. Que pra mim é a questão do nicho, né? Igual você falou. Sim. Aí, se você pega um assunto como ufologia, e não é um assunto que eu conheça, que eu domine e que eu nunca me aprofundei de forma nenhuma. Mas eu tenho certeza que o cara que gosta de ufologia e quer se aprofundar, o cara não vai ver o Globo Repórter sobre o assunto. O cara vai se embrenhar em estudo, o cara vai pesquisar, o cara vai nas revistas mais especializadas e etc e tal. E o que você falou aí, né? Se você traz um assunto raso e mais ou menos, uhum, o cara fala assim, ah, perdi meu tempo, né? Ou seja, você é cobrado pela sua... É, inclusive eu tenho muito a agradecer ao Givaer, que é o editor da revista UFO, que liberou um FTP lotado de documentos, assim, e tudo que tem de casuística brasileira e estrangeira, tudo que eles têm, ele falou, ó, cara, documento oficial que a gente conseguiu tá aqui, tudo que você quiser pegar pode usar, velho. É algo que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho muito material pra fazer, então eu tenho que, quando eu entregar um produto, quando eu digo produto, é o podcast editado, eu tenho que ter certeza que, eu tenho que ter ele feito com o máximo do que tava acessível a mim, por isso que às vezes eu passo, eu me enrolo, me atraso, perco tempo na edição, porque eu tenho muita coisa pra passar e acaba ficando pra trás, né? Você falou da questão da edição, tempo e estudo e etc. Com essa fórmula toda, uhum, os quatro da grade do NPCast hoje, né? Da família NP. Eles têm um período exato ou algum deles é aleatório? Oh, ou não? Como é que vocês trabalham essa... Oficialmente, tá? Toda sexta-feira sai o NP Drops. A cada 15 dias, como o Diogo Bob disse, né? O quinzenal que é a cada 14 dias. Uma terça sim e outra não, seria o melhor pra gente dizer. Sai um NPCast. Inclusive, estamos gravando em uma terça hoje, o de hoje atrasou. Não é culpa minha. Não é culpa sua, é culpa minha isso. Ou é, né? Não é. É culpa minha, eu já me retratei dentro dos grupos que eu participo com os ouvintes e a maioria entendeu já o que aconteceu. O Mistério é pra sair toda a última quinta de todo mês, então a última quinta-feira do mês vai sair. E o Talk Show, ele não tem periodicidade definida. Como a gente lançou 2 episódios só, acabou não falando isso para os ouvintes como que ele seria, então ele vai entrar, vai ajudar a gente a montar o próximo quadro dos que estão pra vir agora. Que esses sim, vão ser por temporadas, episódios mais curtos, então vai dar pra trabalhar bem. A ideia nossa é balancear com 2 episódios por semana no feed do ouvinte, sabe? Cara, eu vou deixar um elogio ao Talk Show, que é uma coisa que eu não tive coragem de fazer, que é fazer ele mais elaborado. Igual, por exemplo, eu tava ouvindo com o Vitinho, aí sobe palmas, aí sobe... É um desafio. A ideia é fazer realmente um talk show, como se você estivesse assistindo na TV. Inclusive, o próximo que a gente gravou tem até quadro de talk show e tudo mais. O seu trabalho é todo pós-edição ou você usa algum recurso, por exemplo, similar ao que o Léo usa lá no Radiofobia de... Não, é todo pós-edição. Terminar com o episódio pós-edição, né? Tudo pós. Hoje eu não tenho recurso dentro de casa de fazer diferente, tá? Porque senão eu tentaria fazer tudo meio que já deixar meio caminho andado, assim, sabe? Igual o Léo faz mesmo. Eu acho muito bacana esse formato, mas eu também não tenho ainda, acho que nem coragem e nem muito menos equipamento pra fazer dessa forma. Eu acho que falta mais a coragem. Que equipamento a gente parcela e se vira, sabe? A coragem já é outra coisa. É, com certeza. Bom, vamos lá. Uma vez falado dos quatro produtos lá do NPCast, né? Uhum. Eu falo dos quatro do NPCast, mas o NPCast é um deles. Você se refere, sim, como? É os quatro produtos da família eu NP? Eu falo os quatro e o próprio NPCast. O certo seria a gente dizer só cast, né? Até o cunho que a gente tá deixando, até comentei, tava comentando com o Elton outro dia. Falei, cara, vamos tirar essa parte de NP Mistério. Não tem nenhum podcast no Brasil que se chama Mistério. Então eu não preciso chamar ele de NP Mistério, vai ser só Mistério. Eu não tenho nenhum talk show. Então, o meu nosso vai ser o talk show, entendeu? Então, a gente vai passar... A gente tá removendo isso, até atualizando alguns feeds, algumas coisas. Dando um chabu com feed aí, que, pelo amor de Deus, cara... O medo que eu tenho de mexer com trabalhoso. Feed toda vez, cara. Cara, depois que eu mexi com o WordPress, eu me relaxei um pouco. Mas quando eu fazia feed manual, era muito detalhe também, pra pouca informação, né? Uhum. A vantagem do WordPress é que ele... Eu passei agora pro WordPress. Sim. A vantagem é que ele te entrega um feed todo completo, né? Bem, uhum, bem rico em informação. E sem muito trabalho. Sim. Mas se der algum pau também, eu imagino que deve ser cabuloso. Mas vamos lá, uma vez falado dos quatro, vou a minha pergunta, que pra mim era a pergunta do podcast inteiro. É lógico que a gente vai ter mais papo, mas claro, porque você já se mostrou, né? Inclusive, uma vez me cedeu um documento seu com o seu passo a passo de edição. qual que é o seu método hoje aí pro pessoal que ouve ou pro pessoal que gosta de ouvir, até pra aprender um pouco mais? Como você se pauta pra editar? Quando a gente começou a gravar, como eu disse, eu não sabia editar. Não sabia fazer nada. Não sabia criar, uhum, capas no Photoshop, não sabia editar alguma coisa. Já tinha aberto o Sony Vegas na minha vida uma vez e escutei há muito tempo o Léo Lopes falar no Radiofobia que ele usava o Sony Vegas. Eu falei, ponto, já sei aonde eu vou seguir, cara, vou mirar nesse cara aí. E baixei o Sony Vegas, usei a licença da empresa, porque a minha empresa tem uma licença, tá, pessoal? Não craquei nada. Ótimo, excelente. Fui pesquisar Audacity pra gravar e edição, cara. E o melhor método que eu vi pra você ter uma boa edição, uma edição mais limpa, é você estar gravando e tendo completamente ciência do que acontece em toda a sua gravação. Hoje eu tenho um caderninho, eu tô gravando, cara, tô com 22 minutos. Exemplo prático, estamos com 26 minutos e 40. Deixei cair um pendrive, uhum, aqui. Eu faço um tiquezinho, 26 e 40, e eu tenho uma tabelinha aqui com um X é porque caiu alguma coisa, um círculo é porque entrou um ruído externo, um latido de animal, um cãozinho, eu escrevo cão, que é rápido. Então eu já me facilita aí a aplicação de filtros posteriores para remover esse tipo de produto, esse tipo de som, né, que acabou, esse ruído. E com o tempo pesquisando novas formas. Cara, o YouTube com crianças de 12 anos mexendo no Audacity é a melhor forma de te ensinar a editar, por incrível que pareça. Você descobre cada coisa que... Não, eu sempre vejo alguma coisa e falo, cara, isso aqui eu tinha que mudar e eu não tô conseguindo tirar esse externo. Pra você ter ideia, eu tenho um vizinho meu, você não teve o prazer de escutá-lo, até eu tô meio preocupado com isso, tô ficando... Acho que morreu, não sei. Eu tenho um vizinho meu que tem uma ovelha, cara. Então, às vezes eu tô gravando, eu sou convidado de algum outro podcast que o pessoal grava daí uma faixa só e o cara tá ouvindo o eco do nada. Falou, opa, esse fui eu, sabe? E até por isso que eu gosto de gravar na faixa isolada, que daí eu consigo trabalhar isso aí, né? Por exemplo, se eu fosse editar esse podcast, no meu caso, essa ovelha já não apareceria, porque eu tiraria dessa faixa. Né? Cara, deixa eu ver se eu entendi. Perdão, mas você grava com um caderno, isso, do seu lado, uhum, e cada detalhe que aconteceu, você já faz uma anotação pra tratar isso posteriormente na edição. No começo eu usava o bloco de notas mesmo, aqui, baixa o Sublime ou Notepad++ aqui e vai fazendo. Só que daí, sim, eu tenho, sim, o ruído do teclado, né? Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Aí, pô, não dá, né? Eu tô anotando um pra tirar o ruído e tô fazendo o outro, né? Então eu deixo sempre o caderno do lado. Aí eu te pergunto o seguinte, o que que seu psiquiatra fala a respeito disso? Cara, eu acho que eu não tô passando uma boa impressão pros ouvintes, né? Acho que eu não sou um cara muito normal. Não, cara, pelo contrário, eu achei muito interessante isso. Eu não conseguiria tanto, entendeu? Uhum. Eu brinquei justamente por isso, porque eu não teria toda essa disciplina pra tratar assim, dessa forma. Na hora de ouvir, eu sou mais criterioso, né? Uhum. Mas eu não conseguiria. A maioria... Hoje eu tenho certeza. Se eu pegar todos os podcasts que eu já lancei, todos eu sei aonde estão as falhas, assim. Eu começo a ouvir e falo assim, ó, a falha tá aqui. Tinha que ter corrigido isso, não corrigir. Uhum. A falha tá aqui, eu tinha que ter corrigido. E com o tempo, claro, a gente tá chegando, eu tô chegando a 50 episódios dentro do NPCast. 50 episódios, cara, tu ganha uma maturidade de edição gigantesca. Obviamente que eu não tenho 500 episódios editados igual o Léo Lopes, quase, né? Então é um pouco... Só de Nerdcast, né? Não, Nerdcast, ele... Só de Nerdcast acho que é 300. Ele pegou com a bola, já tava grande, a bola de neve já tinha descido bastante a montanha já. Mas enfim, uhum, você já sabe mais ou menos se precaver, você consegue prever algumas algumas coisas que vão acontecer. Então, se eu consigo prever isso, já vou filtrar na fonte esse cara já. Sim, sim. Cara, eu te confesso, eu preciso fazer uma confissão aqui pra você e pros ouvintes, que eu não consigo fazer o seguinte. O pessoal tem aí os prós e os contras, né? A galera do a favor e a galera contra a questão do spoiler. Uhum. Ah, você não pode dar spoiler de filme porque você vai estragar a experiência do ouvinte. Aí vem do outro lado a galera, não, se você tiver um spoiler e estragar a experiência porque o filme era muito raso, etc, etc. Pra mim, tanto faz, tanto fez, não importa. Se você chegar e me contar o final da Mulher Maravilha, que eu não assisti ainda, por exemplo, eu não tô nem aí. Se o filme tiver me chamando a atenção, eu vou lá assistir do mesmo jeito. Sim. Agora, eu não consigo, por exemplo, eu recebi um áudio bruto pra editar. Sim. Eu não consigo ouvi-lo todo pra depois editar. Não consigo, cara. Eu tenho que ir ouvindo e editando. É, essa edição eu faço meio que na... Como que eu tenho o... Até você falou do meu guia, né? Eu tenho uma série de efeitos, de análise que você coloca no áudio e você vai jogando ali. A remoção do ruído, normalizar o áudio, comprimir, equalizar ele, dar um bass boost ali. Então, isso tudo foi passando por perrengues, e vendo que o meu áudio era totalmente diferente do Eldak, e eu falo de uma forma totalmente diferente do que você fala, o seu timbre de voz, a sua vibração da garganta. E isso, por mais que você esteja utilizando o mesmo hardware, tô ali com o mesmo tipo de microfone, o classiqueira LX3000, que quase todo mundo começa a gravar podcast com ele, a sua voz vai ser totalmente diferente do seu amigo. E você não sabe, você tá num ambiente diferente. Igual o Diogo Bob falou que grava dentro do armário, cara, eu demorei muito tempo pra poder achar um cantinho de gravação aqui. Os primeiros episódios eu gravava na edícula da minha casa. Então eu falava, reverberava o mundo, assim, sabe? Com isso, eu tinha que me virar na edição. Então, a maioria dos problemas de edição, você consegue filtrar antes da gravação, cuidando do local que você tá gravando, onde você vai gravar, e sabendo alguns efeitos que te ajudam com a equalização do áudio. Porque, às vezes, muitas vezes eu vejo o cara com podcast, o áudio dele tá meio mal gravado, tá meio zoado, mas ele não equilibra a voz com a outra faixa que tá ali, do outro cara que tá gravando. Então, tem um cara falando assim e o outro falando assim, sabe? Sim. É o mínimo que você tem que fazer, é tentar dar uma normalizada e balancear esses dois, assim, sabe? Fazer com que você sinta que tem duas pessoas conversando de verdade, de forma natural isso, né? E isso é difícil, cara. Não é fácil. Você tá no LX3000 ainda? Não, já saí do LX, cara. Hoje eu tô com o Arcano. Saí do LX, né? É, indicação do Thiago Miro, o BK. Pô, cara, que diferença de vida. É um mega microfone, ele realmente é bem sensível, é muito fácil de utilizar, então você não tem grandes problemas com ele. E muda muito a vida, cara. Não tem como falar. O microfone é uma coisa essencial, assim, e às vezes o pessoal passa de percebido. Eu queria muito ter achado o que o Diogo Bob falou, que achou o microfone baratinho e funcional. Você uma vez chegou a comentar comigo do microfone do AliExpress, se eu não me engano. Sim, é o que eu tô usando aqui agora. E eu falei, caraca, cara. E eu acabei ficando com o Arcano. Fui cético. Confesso de verdade que fui cético com algumas indicações. Hoje eu me arrependo, sabe? Porque você não precisa mirar tão alto, mas nem tão baixo. Isso que eu tô falando, o Arcano não é algo alto, né? É algo mais baixo, assim. Sim, sim. É, eu vejo um detalhe muito, uma peculiaridade nessa questão do microfone, é o seguinte, às vezes a pessoa preocupa muito com qual microfone, mas não preocupa em como utilizá-lo, entendeu? Aí o cara quer, não, eu quero um C1 Behringer, aí beleza. Aí não, porque eu não quero o Arcano, porque eu quero o Behringer, porque o Behringer é melhor, mas aí o cara se esquece que às vezes ele, igual, por exemplo, questão do cachorro, a questão da vizinhança, questão do carro, questão do alguma coisa assim, gravar em dia de jogo, por exemplo, tá gravando às vezes com um condensador e o mesmo volume que ele usa um dia que tá extremamente silencioso, ele não se preocupa em diminuir um pouco, porque a boca dele tá perto do microfone, o cachorro tá longe, o foguete um pouco mais longe, mas apesar do barulho ser alto, o carro lá na rua, mas o cara não preocupa às vezes de tentar pelo menos baixar a entrada ali de forma que a voz dele fica aí, vai chegando mais perto a voz, né, a boca do microfone, pra sua voz ficar bem audível e o restante não. Sim, com certeza. O pessoal se esquece dessa preocupação e preocupa assim, apenas, não, eu quero um Shure, beleza, mas você vai saber usar um Shure. Exato, eu tive uma conversa muito longa uma vez com o Guilherme Baldi sobre microfones. O Guizão, pra quem não sabe, ele é um cara fanático, assim. Você quer falar com o microfone, você vai ficar 10 anos falando com o Guizão e não vai acabar, assim, a conversa, sabe? Ele falou, não, cara, e você falou do Shure, eu lembrei. Ele falou, não, o Oliver comprou o SH, não sei o que, não sei o que. E eu tô com tal, bicho, entra, e começou a falar, não, compra tal mesa, compra tal microfone, não sei o que, vai ficar excelente. Eu falei, cara, eu tô gravando podcast só, eu não preciso de tudo isso. Pô, cara, tu tem razão, mas um dia você vai chegar nesse nível, e isso me preocupa. Você tem essa preocupação também, cara? Cara, a única coisa que tá me segurando de não fazer nada disso é a questão financeira, a questão verba, porque acho que se eu tivesse, eu tinha dado alguns passos além, talvez não tão altos, mas aquela mesinha, por exemplo, a Shenix, agora não vou lembrar o modelo dela, mas é a Shenix alguma coisa que... Da Behringer, naquela? Isso, da Behringer. Que é uma interface, né? Isso. Ela USB e tal. Eu tenho muita vontade de ter cara, uma daquela. Cara, eu tava vendo uma na OLX por R$150 e o cara me vendeu isso aí. Eu achei muito baratinho. Ó, tu comentou daquela lista, eu acabo não passando muito a lista pra ninguém, porque não tem muita pessoa perguntando sobre isso. Mas se tu quiser, eu posso passar pros ouvintes aí o que eu faço de passo a passo da edição pro... Bom, se você me permitir, então aí se a gente gera um, sei lá, um PDF, a gente coloca ela aí no post com um link aí pro NP Drops, alguma coisa assim, pro NPcast, né? Aí fica aí à disposição pra quem quiser ver o passo a passo que o Trabuco usa pra colocar no ar os NPs dele. O tratamento do áudio, né? Sim. Eu tô com uma curiosidade, ô Trabuco, que é o seguinte, você falou na sua entrevista com o Vitinho sobre uma coisa que, querendo ou não, sempre aparece, né? Que é a questão de haters. Sim. O NPcast e ou o Trabuco, como é que vocês lidam e aparece muito cara, hater? Eu tenho comigo, tá? Eu não sei o que eu acho que o Elton deve ser um cara muito simpático, porque nunca recebeu nenhuma reclamação. Eu já tive duas ou três reclamações formais do cara entrar lá no comentário e dizer, não, você é um babaca, exatamente, você é um babaca, por isso. E eu sempre tento não dar, obviamente, eu dou minha opinião, mas sempre o mais polido possível, sabe? Pra não tentar agredir ninguém. Tento ser um lorde, na maioria das vezes, e obviamente eu não consigo. Felizmente, cara, e eu sou muito grato a ter um hater oficial, eu não vou falar aqui porque não preciso falar o nome, não preciso nada, mas eu fico muito feliz que ele baixa os episódios do NPcast e comenta depois, manda e-mail pra mim falando, ei, isso aqui está tudo errado, não sei o que, mas isso significa que ele está escutando, né? Então enquanto ele está escutando pra mim, beleza. Mas eu cheguei a ter um problema com o pessoal que eu acabei brigando, inclusive, com o pessoal dentro do mundo internetico que nós convivemos, pessoas que produzem podcasts por conta disso, cara. De amigos que indicaram e o cara me deu uma indireta e começou a falar abobrinha pra gente do nosso podcast. Eu falei, bom, cara, se tu não quer escutar, foda-se, né? Não escuta, é simples. Ninguém te obriga. É igual a questão do spoiler, né? Geralmente você toma spoiler porque você tá escutando alguma coisa próxima daquilo, né? Você sabe que se te incomoda o spoiler, não escuta. Você quer, sei lá, você não quer ver o Mulher Maravilha e tomar um spoiler? Não escuta um podcast sobre Mulher Maravilha, caralho. Simples assim. E com isso é que a gente acabou arrumando uma tretinha aí. Eu acho que o hater, na verdade, assim, ele permeia ali entre o fã, acima do fã fanático, acima do fã número um, ou fã de carteirinha, aí vem o hater, né? Aí depois despenca pra alguma outra coisa, que talvez sejam os caras que sejam realmente prejudiciais. Uhum. Mas tem hater que, por mais que ele seja, que ele tente ser prejudicial, acaba sendo, às vezes, mais benéfico, né? O cara te promove, às vezes, mais que um fã, mesmo que seja falando mal. Além da promoção, toda vez que a gente recebe algum conteúdo, algum e-mail, algum comentário no site, porque, obviamente, você consegue ver que é algo, não é uma crítica normal, que é algo acima, um haterismo mesmo, que é uma pessoa mais afetada que escreveu. Mas toda vez a gente leva a sério o que é escrito, porque eu sempre parto do pressuposto que a pessoa não sabe se expressar direito, sabe? E por isso ela acaba falando daquela forma. Eu falo, bom, é uma crítica plausível? É uma crítica plausível. Então vamos tentar melhorar nesse quesito aqui. Se não for atrapalhar o nosso rendimento e o nosso desenvolvimento, não tem por que não melhorar nesse ponto. Mas na sua opinião, no caso lá do NPcast e dos seus produtos, o que atrai o hater? É o tema? É o assunto? Você acha que é pessoal? Eu não sei dizer, cara, porque, assim, a gente não tem como eu disse, a gente não tem uma linha específica. Quando eu conversei com o Vitinho, o que a gente disse de ter treta, de comentários, babacas e tudo, foi quando a gente falou sobre futebol, que realmente é um assunto que eu gosto muito. Vai Corinthians. Então, a gente sempre brinca sobre isso dentro do episódio, dentro do podcast. Quando a gente fez dois episódios sobre futebol, veio uma lavada, assim, de comentário absurdo, falando, e foi até por isso que eu questionei o Vitinho, né? Falei, cara, tu fala de futebol, tu não tem muita coisa chegando? E ele falou, não. Falei, cara, como assim? Não tem? Pra mim, a gente falou dois episódios só e veio uma lavada de... E talvez seja isso, a decepção do cara ouvindo sempre sobre alguma coisa diferente e cair no conteúdo mais banal como futebol. Eu encaro dessa forma. A gente já percebeu que toda vez que a gente fala sobre algo mais comum, mais mundano, vamos dizer assim, tem mais críticas e eu não sei porquê. Mas em contraponto, tem mais download também. Então... Futebol é o tipo do assunto que você pode, talvez hoje, abordar religião, política e machismo ou feminismo. Você pode ser, inclusive, defensor de um dos dois lados, mas futebol é mais perigoso ainda do que tudo isso junto, com certeza, somado. Cara. Afinal, até o Bolsonaro tem time, né? Então... não é nosso assunto e nem a nossa pauta e nem uma coisa que eu quero aprofundar muito, mas eu acho que o futebol, não vou nem falar torcida, mas o futebol brasileiro tem que amadurecer um pouco nesse sentido. Acho que o Mundial, né, cara? Mundial. Você vê, vez por outra, você vê esse problema no mundo afora aí. Banana em campo. Sim. E afins, e coisas do gênero, assim. Eu acho que tem que evoluir um pouco. Uhum. É por isso que eu gosto de rugby e não de futebol. Pô, muito bom, cara, muito bom. Na hora que chegar nas recomendações, então você deve gostar da minha recomendação se você ainda não conhece. Mas você falou lá atrás, questão de softwares, que você, inclusive, sim, a empresa, você tem licença, etc, etc. Eu sei que você andou navegando em águas livres, não sei se você ainda está utilizando e tal, você chegou a utilizar software livre. Como é que está hoje o seu trabalho com software? Meu computador pessoal é um Linux, tá? Eu uso o Mint. Habitualmente eu gravo pelo Audacity, já tentei editar pelo Audacity e te dou os parabéns, porque realmente eu não consigo editar no Audacity, mas é questão de prática, eu sei, eu reconheço isso, que é a diferença entre eu dar o S pra eu dar o split da faixa no Vegas e dar um Ctrl E no Audacity não muda muita coisa, é só questão da praticidade mesmo dos comandos, então acho que não tem problema. Eu gostei de utilizar o Ardour, não consegui fechar um episódio também por falta de tempo. Se eu tivesse tempo pra deixar aí editando sem pressa, assim, eu queria ter esse tempo pra conhecer mais algumas ferramentas, mas eu gostei muito do Ardour. Pra dominar, né? É pra dominar. Eu gostei muito do Ardour, cara. Eu achei ele uma ferramenta muito interessante, assim. Desde a gravação por ele até o final, assim. Você faz todo o episódio dentro dele, basicamente. Eu queria muito pra usar o Ardour, eu queria... Aí entra onde um dos motivos de eu querer ter uma mesinha de som, sim, entendeu? É, porque aí eu usaria aqueles recursos de endereçamento e etc, etc. É, inclusive eu criei uma VM pra mim no serviço hoje com o Ubuntu Studio por indicação tua. É, hoje eu fiz isso. Sem nenhuma relação com o papo de hoje. É que tava na minha pauta de fazer isso há um tempo já pra fuçar dentro do SO, pra ver o que tem. E eu vi lá já que tem uma pancada de recurso e eu vou clicar botão por botão pra ver o que acontece. É, mas tem muita coisa, cara. O software livre, ele realmente é livre não só pela utilização, mas por conceito. Você pode ter muita coisa interessante que a galera acaba não indo. Eu ainda utilizo o, sim, Vegas porque eu tenho facilidade da empresa ter a licença e sou preso dentro da empresa no meu terminal de trabalho, na minha estação de trabalho, ao Windows. Então, o Sony Vegas e o Windows acaba juntando os dois, o bom com o bem bolado, e acaba editando ali dentro mesmo. E sim, eu edito no trabalho durante o meu tempo ali, eu consigo criar uns cronogramas dentro da empresa, que eu paro, edito. Então hoje eu finalizo toda a edição dentro do Sony Vegas, eu faço todo o tratamento do áudio dentro do Audacity, eu só não mixo basicamente a faixa e trilho dentro do Audacity, mas eu só jogo tudo no Vegas, trilho ele, corto e tá feito. A gente brinca muito, o pessoal inclusive sempre fala essa piadinha do Team Vegas, Team Audacity, Team isso, Team aquilo. Cara, é assim, eu já fiz um episódio anterior ao Papo Editado falando sobre questão de softwares, e eu não defendo nenhum nem outro, lógico, eu sou usuário do Audacity, eu gosto dele, mas não sou taxativo, use porque é melhor por isso, aquilo, outro. Eu acho que o software tem que ser aquela velha máxima, o software que você se adaptou a ele, e ele vai ser o melhor pra você. Não tem isso de marca e modelo, porque... O que eu defendo um pouco é a questão seguinte, igual, isso aí também cada um, não tô aqui pra julgar. Mas se o cara pelo menos tem a licença do software, ele tem propriedade pra defendê-lo ou criticá-lo, entendeu? Igual o Audacity, por exemplo, é um software livre, eu posso apontar aqui as qualidades e as falhas dele. Se você não tem um software licenciado, até pra você apontar falhas é complicado, né? Mas isso é muito, muito mentalidade, assim. Eu posso dizer que há uns 3, 4 anos atrás, eu não pensava dessa forma. Eu falava, não, beleza, eu já usava o Linux, eu utilizo há muito tempo. A questão da utilização do software, como você vai utilizar? Ainda baixo filmes, ainda faço isso, mas ainda vai, a mentalidade vai mudando e você vai evoluindo. Não quero dizer evoluindo como pessoa, pra não parecer babaca falando isso, mas você começa dando... Igual o que o Lala falou, eu achei perfeito, cara. Você dá valor, o cara desenvolveu a porra da ferramenta, cara. Paga ele, velho. Então, você tem que ter esse discernimento. A ferramenta é boa. Compra. Eu não tenho dinheiro hoje pra comprar a licença do Vegas pra mim editar podcast, pra ele ter dentro de casa. Então, dentro de casa, eu tento fazer o máximo possível pra levar para o trabalho e finalizar dentro do Vegas. Só por isso. Senão, eu teria uma licença aqui tranquilo, sem erro nenhum. Cara, eu concordo plenamente com essa linha de pensamento, porque você mudar tudo é impossível, cara. Isso seria hipocrisia. Sim. Eu falo assim que, ah, não, eu uso software livre. Ah, não, não baixe nada. Não baixe série, não baixe filme. Não. Isso é hipocrisia, cara. Eu baixo filme, baixo série. Só defendo a questão do software livre, porque me foi uma salvação, entendeu? Uhum. Eu acho que eu não estaria editando hoje se não fosse o software livre, não só pela questão do Audacity. Porque, por exemplo, a minha máquina é uma máquina modesta ainda, eu já falei isso várias vezes. Sim. E a questão do Linux deu uma sobrevida na máquina fenomenal. Eu entrei pelo mundo do software livre achando uma coisa que eu achava só isso. Eu achava assim, ah, é mais leve, minha máquina vai rodar melhor. Infelizmente, vou ter que optar por isso. Mas quando eu entrei e fui conhecendo a fundo, entendeu? Não, aí sim, veio a satisfação. Vira, né? Cara, e o Audacity, o pessoal utiliza o Audacity só pra gravar. Quem faz podcast e abre o Audacity, só clica no REC, stop, export o áudio. Cara, fuça no Audacity, bicho. Você vai ver o quão gigantesca essa ferramenta. O que você tem na mão aí, tu não sabe. É cross-platform, você consegue começar a editar no Windows e terminar no Linux, o contrário. Então, cara, o Audacity é fodido, uhum, velho. Eu queria ter mais Audacity na vida, assim, sabe? Trabalhar mais com o Audacity. Sem contar uma versão mobile que ele tem, né? Versão mobile não, é... Como é que chama? Versão... Ele tem pra tablet, né? É uma versão que é só executar... Portable. Ah, portable, isso. Ele tem uma versão portable também, uhum, que você não precisa nem instalar. Você chegou na máquina do amigo lá e quer fazer um negócio rápido, você... Ele tinha uma versão pra Android, que o pessoal tinha feito um pacote jogado recentemente. É, mas eu não... Cara, não chega. Eu não conheço ninguém que utilizou, assim. Eu só li sobre ele em fóruns da internet e achei bem, bem legal, porque tem muita gente que grava utilizando tablet ou alguma coisa, né? Uhum. Então é interessante ter. Você falou lá atrás sobre seu método de edição que... Uhum. De gravação, onde você vai com um bloco de notas. Eu não sei se você já viu. Só que eu não adaptei muito a ele, parece que ele precisa de umas melhoras. Só que parece que tá parado. Chama Audacity Time Marker. É alguma coisa assim. Vou ver se eu consigo, uhum, lembrar o nome aqui, achar ele aqui no... Ele é um aplicativo que você dá um play, uhum, ele abre uma contagem de tempo, aí você pode fazer colocando marcações. Aí, por exemplo, você coloca lá, igual você coloca, cachorro, uhum, caiu, ruído... Porta bateu. Depois você exporta um TXT que você importa no Audacity, que ele te dá aquelas mesmas linhas, aquela mesma linha de marcações que o Audacity dá quando você dá um Ctrl B numa faixa. Não sei se você já usou esse recurso. Não, nunca usei. Mas assim, ele acaba caindo na mesma questão do teclado, né? Que invariavelmente eu vou ter que digitar. E eu vou gerar esse ruído, né? A não ser que durante a utilização dele eu acabo mesmo, paro o som e faço. Isso, né? É pra Android, né? É num touchscreen. Ah, é pra Android isso? A não ser que pra Android. Pra Android, ah, legal. Não, é não conheço, cara. Não conheço. Vou deixar até o link no post aí pro pessoal conhecer. Uhum. Se eu conseguir pegar o nome aqui, eu já falo logo ali mais pra frente. Não, gostei. Tenho curiosidade. Só que é um projeto que parece estar parado, cara. E assim, parece que ele tá deixando um pouco a desejar em algumas coisas. Mas o conceito dele é interessante. Quando você for gravar alguma coisa ou que você quiser fazer um teste, você pega um trecho do seu áudio do Audacity e dá um Ctrl B. Uhum. Marca um trecho ali de uns 3 segundos e dá um Ctrl B. Ele é abaixo da sua faixa de áudio, ele vai abrir uma faixa em branco, uhum, com um lugar pra você escrever o que eles chamam de etiquetas, né? Ah, sim. É Time Maker... Nossa, agora vai o inglês. Time Makers, uhum, for Audacity. Só que ele tá bem parado. Boa. Bom, lá dos quatro. Os quatro podcasts do site. Qual que te dá mais trabalho? Qual que te dá menos trabalho? Fora a questão... Fora o talk show, que é convidados. Uhum. Vamos na primeira parte primeiro. Qual dos quatro te dá mais trabalho? Qual dá menos trabalho? Hoje, o que me dá mais trabalho é o Mysterium. Porque o Mysterium é... Eu miro a edição dele um dia. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Eu queria chegar num nível de um Scriba Café, por exemplo, e fazer algo próximo à edição dele. Eu acho muito, muito bom o produto que ele entrega. Eu gosto muito do Scriba, como ele conta, como ele narra, como ele edita. Então é experimentação de tentar chegar a algo a isso e virar a questão da ufologia. A questão é contar o que aconteceu e tentar inserir o ouvinte dentro do que estava ocorrendo. Então, cada vez eu vou buscando bibliotequinha de áudio, tudo. Eu ainda acho que eu tô muito, mas muito, muito longe de fazer isso, tá? De chegar no nível deles. Mas eu já tô num nível legal. Então, acho que hoje, com certeza, é o que me dá mais trabalho. O que me dá menos, sem sombra de dúvida, é o Drops. Porque o Drops, a gente já tem os presets dele, né? Então, você tem a introdução fixa, tem a trilha sonora fixa, o encerramento fixo. Então, o tempo médio vai de 15 minutos. Então, é só, basicamente, tratar o áudio, cortar as gags de falas do Eldar, que às vezes ele recomeça uma frase. É natural você tá falando, preciso refazer essa frase. Então, você refaz ela ali, só tira, corta, tira e acabou, né? Então, é bem simples de fazer uma edição. Um podcast de 15 minutos, a gente edita ele em 20, contando com o tempo de você escutar, né? Então, ele acaba sendo bem prático de fazer isso. Sim. O talk show você tem feito como eu faço aqui? Pedido ao convidado o áudio dele? Ou sim, você... eu peço pro convidado gravar o áudio. Cada um grava o seu. Sim, porque sim. Justamente pela forma que eu gosto de editar, e inclusive eu tive um problema com o meu áudio na gravação do Vitinho. Isso é bacana você ter perguntado. E ele tinha um backup disso, cara. Ele gravou via... ver o Amolto da vida, alguma coisa, ele gravou e passou o áudio mixado com as duas faixas. E pra mim foi um caos editar as duas conversas já juntas, sabe? Mixado. Já mixado. Uhum. Porque daí entra ruído de um, ruído do outro, eu não sei de onde tá surgindo. Aí eu tinha o áudio dele separado, acabei filtrando os dois ali, e a minha voz acabava virando, você via que tinha uma hora que tava de um jeito, outra tava de outro, e isso me incomoda bastante, sabe? Em suma, é cada um grava o seu, cara. A faixa mixada pra mim tem essa desvantagem, tem hora que você não sabe, uhum. Ou então é o seguinte, o assunto está no melhor do seu, no auge ali do seu decorrer, né? O assunto tá ali naquele momento que você não tem como tirar, uhum. E aí vem uma tosse de algum lugar, fantasma. O cara faz assim, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu fico doente quando você não dá pra tirar isso. Eu me incomodo muito, assim. Os três primeiros episódios nossos, que não foram para o ar, foram... Até a gente tinha um terceiro participante, que acabou abrindo mão porque ele viu que era algo trabalhoso, que não era fácil, ou pelo menos a gente exigia um pouco mais de dedicação do que sentar e gravar e falar, sabe, e ir embora. A gente ia falar, uhum, sobre filmes, e até a indicação do Guizão, se eu não me engano, foi o podcast. E você vê que é algo banal, igual o filme B que eles falam, mas você vê a dedicação e o conhecimento que os caras têm sobre aquilo. Então, os primeiros que a gente, nossa, lançou do filme, não, cara. Toda a estrutura do filme a gente sabia detalhe, tudo isso. Então, acho que o cara acabou desistindo por isso. Não é uma crítica pessoal a ele, é um grande amigo meu, é padrinho do meu filho, inclusive. E beijo, Rudá, se tu tá ouvindo isso. Mas ele acabou falando, não, cara, realmente é mais complicado do que eu imaginava, assim, sabe? Com isso, a gente, quando voltou, falou, ó, não, separa as faixas, cara, separa as faixas. É muito comum você ver, às vezes, aparecendo alguém, vou começar meu podcast agora, porque eu tô ouvindo, sim, e tô aqui no grupo, e tô ouvindo muita ajuda, e você nunca que vê esse podcast sair, quando você vai descobrir, isso quando se descobre, uhum, né? Ah, cara, eu tentei, deu muito trabalho, eu gravei um, gravei outro. Não, e existe uma confusão muito grande também, cara, que é a questão de número de downloads com o sucesso. O sucesso do seu podcast não tem nada, sim, a ver com o número, sim, de downloads que ele tem. Isso, quando você começa, talvez você não tenha essa mentalidade ainda, você não consegue identificar isso. Você acha que você vai ter sucesso quando você tiver 200 mil downloads. E, cara, 200 mil downloads, velho, é algo absurdo dentro da podosfera, assim, sabe? Você tá nível quase, sei lá, Rede Geek, Ultra Geek, você tá mirando, sim, esses, sim, caras aí. Então, se tu tem 1.500 downloads, pô, você já tá num episódio, você tá dentro do patamar legal, patamar normal, assim, sabe? Acima disso, começa a melhorar. Mas se preocupe com a repercussão que você tem interna, o engajamento que você tem com os seus ouvintes, o engajamento que os seus ouvintes têm com você. Porque você tem muito podcast que você entra lá, o cara tem 50 mil downloads, mas não tem um comentário na página, não tem uma leitura de e-mails, porque não recebe e-mails, não tem nada. E eu acho isso muito... Eu acho um crime contra o produtor de conteúdo isso, sabe? Então, por isso que a gente sempre, uhum, dá muita atenção, desde o começo. Eu defendo duas coisas, uma até vai um pouco... Não é que vai contra, mas é um pouco diferente do que você pensa. E que é o seguinte, eu não gosto, mas não pulo, não deixo de ouvir quando tem. Uhum. Pelo contrário, até gosto das formas como algumas pessoas fazem. Posso citar, por exemplo, o pessoal lá do Chorume, que é um caso à parte na leitura de e-mails. Pessoal do Dudecast, que eu não sei se você conhece, mas é, sim, futuro convidados meus aqui. Eu gosto da leitura de e-mail desse mês. Assim, os caras interagem, brincam e tal. Mas eu ainda sou a favor, assim, que não se tenha no episódio. Mas isso é uma questão pessoal, particular. Nada que eu acho que, assim, ó, não coloque no seu podcast. Pelo contrário, faça, uhum, como achar melhor. Mas, ao mesmo tempo, acho o seguinte, se você tem e-mail ou feedback, seja na leitura, seja se você optou por ter no episódio, seja por episódio à parte, seja, uhum, igual no caso, eu prefiro fazer. Se eu recebi um e-mail, eu vou responder esse e-mail. Uhum. Se eu respondi um comentário no Discos, eu vou responder esse comentário no Discos, entendeu? Sim. Eu acho que todo e qualquer trabalho que o ouvinte teve pra te dar um retorno, que seja uma crítica ou um elogio, ela merece ser respondida. Uhum. Até como incentivo para que ele faça tudo mais e que mande mais. A gente tá nessa discussão também, tá, senhora? Provavelmente a gente vai cortar isso também. Vai ter um episódio à parte, igual você teve agora, recados e feedbacks mensal aí. Uhum. É algo que deve rolar. Esse meu foi meio um caso à parte, mas que, assim, eu já tava pensando o que eu poderia fazer. Uhum. Aí eu comecei a associar uma coisa à outra. Mas eu entrei nisso, até fica uma dica para quem nos ouve, quem é produtor e nos ouve, é o seguinte. Eu tenho visto alguns podcasts que eu acompanho, aí você vai lá no Discos, comenta, e você já deu uma discussão antiga antiga, não sei se você chegou a ver isso, lá na época ainda dos comentadores, quando uhum. eles tinham ainda um outro formato, que era sobre isso. Pessoas que você comenta e nada. O cara pede comentário, uhum. você vai lá no site, cara, parabéns pelo episódio, gostei muito. Aquela parte que vocês falam sobre isso, eu discordo por isso e isso, e fica lá. Ninguém comenta, vê, ninguém né? fala nada, ninguém tá nem aí. Não, cara, se eu tiver um ou 50 comentários, eu pulo de alegria da mesma forma, assim, sabe? Chegou o comentário, eu pulo de alegria. Porque é um reconhecimento do que você fez. Você fez isso, você pode falar que não, mas você fez isso pra alguém escutar. E você quer saber se alguém escutou, cara. Então, quando alguém comenta, é uhum. legal você ter esse feedback, esse retorno do que você tá fazendo. Se você quer falar pra ninguém ouvir, vai na rua e sai falando igual maluco, né? Mas todo mundo que faz podcast quer ser ouvido. E é importante você saber a opinião e valorizar a opinião do seu ouvinte, né? É, com certeza. Mas assim, uma coisa que a gente tá fazendo é pedir pros ouvintes, e eu acho que é um movimento natural que os podcasts também vão acabar fazendo, que leem, é pedir pra comentar no site. Falar, ó, sim. Entra no site e comenta, cara. E a gente começou a filtrar por isso. Falou, ó, a gente recebe e-mail, beleza. Responderemos o seu e-mail numa boa. Eventualmente, vamos trazer um e-mail ou outra tona, mas a prioridade é sempre o site. Cara, de agregadores, eu gosto muito de agregador, mas eu acho que falta em um agregador uhum. que faça essa interação, que além de tudo ele cuide da parte ali do sei lá, que tenha um vínculo com o Discos, que trabalhe junto com o Discos, por exemplo. Eu ia falar isso agora. Já pensou se o Discos lança um app com assinatura de feed? Pô, cara, isso é maravilhoso. Caramba. Isso é maravilhoso. Cara, eu acho que isso não é difícil. O Audacity... o Audacity... É muito amor pelo Audacity. O Discos, ele acho que ele tem uma API, né? Que ele sim. permite, inclusive, agregar insights, etc. É só alguém pegar um agregador e fazer o mesmo, cara. Não sei qual agregador que você usa. Você tem iPhone? Eu uso o Pocket. Pocket, né? Isso. O Podcast Addict, por exemplo, ele tem um sistema lá de que ele pode baixar os comentários. Mas é só baixar, você não consegue interagir, entendeu? Eu acho que é por conta do Discos, se eu não me engano. Mas se você não usa o Discos no site, você usa, por exemplo, o sistema de comentários nativo do WordPress, e você faz o comentário pelo Addict, ele sobe o comentário. Não entendi. Como é que é? A gente entrou nessa discussão recentemente com um ouvinte nosso. Eu acho que tu já conhece, já deve ter conhecido pela essa nossa vida de Telegram aí, que é o Chef Kaiser, lá da Coreia do Sul. Sim, sim. E o chefe falando, cara, eu comento nos seus episódios, o que tá acontecendo? Você nunca lê meus comentários, né? Eu falei, não, cara, tu nunca comentou. Simplesmente por isso. E ele me mandou uns prints do celular dele, ele falando que tentava comentar, e ele comentava, só que não chegava no site. E eu conversando com ele, a gente acabou meio que chegando nessa conclusão, que sites que tem o comentário nativo do WordPress, o comentário sobe. O comentário que ele faz pelo aplicativo sobe. Quem utiliza uma terceira fonte de comentários, por exemplo, o Discos, o Facebook, que é bastante utilizado também, o comentário já não vai, porque daí ele joga para um outro terceiro e fica no limbo ali, sabe? Talvez está dentro do motor do WordPress ali e você não vê, porque você tá subindo pro... Ou você não sabe ver direito, igual era o meu caso. Mas ele chegava em algum lugar, então, depois você conseguiu ver os que ele chegava mandou? Chegava no WordPress. Você tinha que entrar lá no gerenciador do WordPress e você achava o comentário. Mas pra mim habilitar para as outras pessoas verem, eu tinha que tirar o Discos pra você ver, então... E o Discos é uma mão na roda, né, cara? Porra, o Discos é sensacional, cara. Quando eu vi ele pronto e funcionando, eu falei, mas é só isso que tem que fazer? Não preciso de nada? E eu é muito simples. Uma coisa boa do Discos, pra quem não tem no seu site, ative. E ouvinte de podcast, comente e faça login no Discos, use o perfil. Porque eu recebo e-mails do Discos de outros podcasts que eu comento, ou que amigos meus, pessoas que eu sigo lá no Discos comentam, e eu acabo descobrindo outros podcasts por isso, porque pessoas que eu, querendo ou não, você já sabe que tem uma afinidade de gostos próxima à sua, e você vê o cara comentando em outro podcast, pô, talvez esse podcast seja interessante pra mim, né? Então, é uma forma nova de descobrir, ele tem um sistema, né? Ele tem, parece que um sistema de indicação e de destaque, isso. Né? Discussão e destaque. Discussão e destaque. E é sempre uma forma nova de que eu tenho pra descobrir podcasts. Já descobri alguns podcasts por lá, já por essa forma, por comentários de pessoas que eu conheço e que eu sigo dentro do Discos. Apesar da gente ainda não estar na sessão de dicas, né? Mas vou deixar uma aqui que é o seguinte. Inclusive, se o produtor quiser, vamos supor, você tem um episódio lá bem comentado, ou você quer fazer uma promoção. O pessoal faz muito isso no Facebook, né? Uhum. Ah, o comentário que tiver mais curtidas ganha um livro, por exemplo. Sim. O Discos, ele tem uma questão de pontuação lá. É como se fosse um like, né? Eu não vou saber um termo técnico para aquilo, mas cada comentário pode ir recebendo likes lá no comentário. É um like mesmo. É um positivo, né? Uhum. É um like mesmo, né? Isso. Ou seja, o pessoal que produz conteúdo aí pode até fazer uma promoção em cima disso, ó. Quem comentar e quem tiver mais like até no dia X, ganha um prêmio Y, ou ganha, sei lá, ganha um abraço, ganha alguma coisa assim. Ah, com certeza. certeza, cara. É mais uma ferramenta, né? É mais uma forma. Sim, sim. Trabuco, ainda baseado lá no que eu ouvi, andei ouvindo os seus podcasts. Cara, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer um comentário. Claro. O que vocês falaram lá do Paraná, Rússia brasileira, eu não lembro exatamente se é esse o tema do episódio. Cara, mas ficou muito engraçado. Cara, é muito engraçado. É tão verdade que meu vizinho tem uma ovelha, né? E eu moro na terceira maior cidade do estado, no centro. Não é normal, sabe? Vocês conseguirem duas notícias, uma de que ladrões roubam um cofre de um Fusca e o Fusca quebra, e a outra de que ladrões roubam um cofre com um cavalo e carroça e consegue fugir, né? É, então, a gente tem, se não me engano, já foram 3 episódios do Paraná Rússia Brasileira. O primeiro a gente fez porque o pessoal brincava com a gente nessa questão do paranaense, acabamos fazendo, e acabou, o pessoal gostou tanto, e a gente falou, então a gente vai fazer um boletim semestral sobre o Paraná, né? Então, tem notícias bizarras, o pessoal, próprios ouvintes acabam mandando pra gente, né? A gente tá sempre de olho em notícias aqui. Eu tenho uma pastinha no Google Chrome aqui, meu. Eu vejo uma notícia bizarra, opa, Ctrl D já tá salvo. Então, tem aqui, deve ter umas 10, 12 notícias aqui. Chega na próxima data do próximo episódio, já filtro e já vê. Mas tem muita coisa diferente que acontece aqui, cara. O Paraná realmente é diferente. Eu preciso conhecer esse lugar ainda. Não, cara, o Paraná é legal, velho. Eu imagino se o Paraná tivesse as pingas que tem em Minas. Aí ia fuder de geral, cara. Bom, deixa eu ir lá uma pergunta ainda na parte técnica. Uhum. Não necessariamente técnica, mas hoje, falando em edição. Sim. Quem são... Vou dividir a pergunta em duas. Quem foram as referências para a edição do Trabuco? E quem você destaca hoje como editores que você... Mesmo que talvez não te influenciando hoje, porque você já está num nível talvez avançado, né? Não está mais no nível iniciante. Não, eu não diria isso. Eu diria que eu quem são referências para você hoje? Cara, aprendendo a gente sempre tá, cara, mas eu falo assim, quando eu falo nível iniciante, é aquele cara que começa deixa a música alta em cima da voz. Eu tô no nível médio, então, vamos falar assim. quando eu comecei, falei, eu vou mirar, é muito natural você falar que mira num Léo Lopes, por exemplo, na forma de edição, pelos podcasts que ele produz, que ele trabalha, que você escuta ele falando. Sim. Mas o Lala, pra mim, foi uma grata surpresa, aliás, um puta episódio, eu acho que você deve ter ficado maluco com a gravação, igual você falou, deve ter sido muito, muito, muito, muito bom ter gravado com ele, porque eu adoro a forma que ele, como ele produz o Café Brasil, e a segurança que ele produz o Café Brasil há muito tempo, e editando todo episódio, e você vê a variação de tema, os episódios musicais, cara, o episódio do Queen, puta, que episódio, cara, aquilo sim, assim, sim. É maestria, assim, você tira o chapéu pra aquilo e bate palma. Por mais simples que pareça, as edições, talvez, pra quem não... Eu gosto muito da forma como... Eu sei quem é você, Arnaldo. Como o Arnaldo entrega o Churume, porque eu acho que é uma coisa orgânica que ele faz. Eu acho orgânico o episódio, sabe? Eu acho isso muito importante, você conseguir manter isso fluido, sem ter... É bem limpa a edição dele. Eu queria ser maluco a nível do Diogo Bob, assim, sabe? De efeito a toda hora, sabe? Conseguir efeito, sem perder o foco do episódio. Dentro do pessoal assim, que eu tenho muito contato, e dos podcasts que eu escuto, eu acho que esses seriam grandes referências pra mim hoje. E claro, como eu disse, o Gertner do... Olha, até fugiu o nome do Scriba. Scriba Café. Scriba Café. Cara, tem um nome que em comum, que a gente, um conhecido nosso, que eu tenho, assim, a pergunta não foi pra mim, mas eu gosto de interagir, né? Uma pessoa que desde a primeira vez que eu ouvi o podcast dele, eu falei, caramba, mas que coisa diferente que esse cara faz, que é o Pensador Louco, né? Ah, cara, o Pensador é... Assim, eu não falei nele, desculpa, Pensador, mas eu sou beat do Pensador já. Tanto é que fiz questão de... Cara, ele é foda. Inclusive, o que eu falei no talk show quando eu entrevistei ele, que eu tava tremendo quando eu conversei com ele. É verdade, cara, eu tava tremendo, eu tava nervoso. E eu converso com ele todo final de semana, 2-3 vezes, sexta, sábado, a gente toma uma cerveja online. Mas ali era algo diferente. O como ele faz e deixa, o que a questão... É que ele tem a questão dramatúrgica, né? Eu não sei como diria isso. É a escrita dele, tudo corrobora. É tudo a mesma coisa no final, sabe? No caso dele. Eu não sei dizer. É muito diferente, como você bem disse, é muito diferente. Sabe o que eu gostava muito de um cara que você já trouxe aqui, o que o Guizão fazia na abertura do Grande Coisa, de dramatizar. Sim. Ela, falar, ah, igual, não sei, fala sobre escola, ele fala, ah, apito tocando, criançada, correndo, e ele fala, não, aqui a gente tem nosso padrinho, não sei o que, a aula hoje vai ser de química, tal, e eu acho isso, acho isso muito importante, que a gente tenha mais coisas dessa forma, sabe, coisas diferentes, e isso é sempre algo, toda vez que eu escuto algo diferente, essa coisa pra mim vira minha referência, sabe, isso é referência, não por querer copiar, mas por falar, puta, eu podia ter aprendido e pensado nisso, sabe, então acho que é algo que todo mundo tem que mirar nesse diferente pra poder sair da mesmice do podcast. Né? Cara, eu citei o pensador por um motivo, ainda assim, uma particularidade, que é o seguinte, você pode ver uma similaridade na edição dele com o Diogo Bob, na questão de uso de efeitos e uso desses truques na edição, né? Sim. Mas o Diogo Bob ainda tem a favor dele, igual, por exemplo, agora que eles estão lá com os podcasts individuais, mas falando em galera do Hulk, que é o carro-chefe, ele tinha a favor dele que eram quatro. Aí se um fala uma coisa sobre um efeito, se o outro fala uma outra coisa sobre um efeito, acaba sendo uma piada que você faz em cima do seu amigo. O pensador não, né, cara? Ele grava sozinho. Ele mesmo já falou que foi uma forma, um recurso que ele usou de não ficar tão sozinho no podcast, né? Mas é fantástico, cara. Assim, como ele não deixa uma hora e pouca, não, nada cansativo. Nada. Né? E o pensador foi um cara, é um dos grandes influenciadores hoje do mistério. Porque quando eu gravei o primeiro que eu lancei, cara, eu acho que o primeiro deve ter uns 25, 26 minutos por aí. E eu gravei quase 2 horas de áudio. Porque eu falava uma frase, refazia, gravava 3, 4 vezes a mesma frase. Então tem frases com tonalidades diferentes, porque eu peguei de versões de gravações diferentes. E eu fui conversar com ele, falei, cara, como que tu faz esse negócio sozinho? Ele falou, não, velho, calma, é assim mesmo, é tentativa e erro. E eu gosto muito disso, da ajuda também dele, né? Ah, cara, eu sou fã do Pensador, eu não preciso ficar falando muito dele, não. Ele é foda. Cara, eu sou muito fã dele também. Mas vamos lá agora, já chegando quase na nossa reta final, porque o tempo não para. E vamos lá para a nossa sessão de dicas. Dica dos editores. O álcool me persegue. Vou te pedir uma dica aí pro pessoal que ou que tá começando, ou mesmo quem já edita e às vezes não sabe um truquezinho, pra quem já sabe do truque que for mencionado, não faz mal, mas vamos lá, o que você deixa de dica pra alguém que quer editar ou pra quem tá editando? Uma dica que parece besta é tenha... Depende da forma como você grava. Se você grava com um headset, não vai funcionar muito. Mas se você grava com um microfone, se você não tem uma espuminha ou um pop filter aí, pega uma meia velha e coloca igual uma camisinha no seu microfone, que seu áudio vai melhorar bruscamente aí, questão de captação de respiração sua. Eu acho super válida a dica e eu já vou confessar duas coisas. Eu já gravei um áudio uma vez com um microfone, baixei um aplicativo desse gravador para um celular, aí peguei uma meinha de uma das minhas meninas, vesti no celular e ficou completamente diferente. Eu tava tendo um probleminha com respiração, com chiado, melhorou bem. E fiz um parecido uma vez, eu tinha uma espuma aqui no microfone que eu não usava, cortei e coloquei na ponta do headset. Funciona. Tanto bem é também. Que o próprio LX vem com uma espuminha, vem, né? Vem com uma espuminha. O próprio LX vem com uma espuminha. Eu acho que o headset tinha que vir, porque ele é mais próximo à boca. A minha dica de hoje é o seguinte, é um negócio já manjado, mas eu vejo muita gente cometendo esse erro e às vezes perguntando como é que faz. A questão de truncar silêncio, né? Eu tô falando aqui do Audacity, eu não sei se outros aplicativos têm dessa mesma forma, mas o truncar silêncio do Audacity. Vou deixar duas dicas em cima disso. Primeiro, não use no áudio todo de uma vez, porque seu áudio vai ficar muito formatado ali. Sim, do nada vai estar falando... É porque ele vai normalizar demais, entendeu? Todos os espaços vão ficar com a mesma distância ali. Vamos supor, se você definir para 1 milissegundo, vai ficar tudo com 1 milissegundo. É onde o pessoal às vezes reclama que fica robotizado. É, quando eu preciso usar isso, não uso sempre, mas quando eu preciso usar, o que eu faço? Eu pego um trecho que eu vejo que é uma fala um pouco, às vezes um pouco longa, aplico naquele espaço e às vezes vou alternando, ou aplico ou não aplico, aí vai da necessidade. E a outra dica é o seguinte, quando você abrir ali o truncar silêncio, o primeiro parâmetro para configurar dele é a questão dos decibéis. deixe em -40, -45 ou mais, porque abaixo disso, corre o risco, é uma outra crítica que eu já vi o pessoal fazendo o seguinte: ah, mas e se recurso trocar silêncio corta o final das palavras? Às vezes o cara tá falando e corta, é porque é o seguinte, você deixou, às vezes, um volume que concorria com o volume da voz. Aí se o cara tá falando ali em -20, você deixou ali, às vezes, -25, vai estar muito próximo, pode ser que corte alguma coisa. Você deixando -40, dificilmente a voz vai estar nesse nível de volume, porque -40 é bem baixinho mesmo. Aí fica essa dica, então. -40 ou -45 ou mais, entendeu? Muito bom. Pra pegar só realmente onde for silêncio. Muito bom mesmo. Eu tenho que aprender a usar o truncar aqui. Vamos lá, então, pra nossa parte de indicações. Eu quero que você indique dois podcasts. Dois, não existe essa regra, tá? É dois, é o seguinte, algo da família NP, seja de qual deles for, ou seja mais de um, e algo de alguém que você anda ouvindo e que você goste. Cara, a indicação para o NP, pra mim, é um pouco mais fácil de fazer. Provavelmente pro Elton vai ser totalmente diferente a indicação, mas eu gosto de, quando alguém começa a escutar o podcast, eu indico sempre o dos Piratas, pra gente, se não me engano, o NP14. Pra gente é um marco aquele episódio, porque ele não é o primeiro episódio que a gente deixou de falar sobre filmes, mas foi o que realmente foi definitivo. Agora a gente tinha um podcast aberto, a gente vai falar sobre várias coisas aqui, então eu acho muito ele meio que setou o formato que nós estamos hoje. A gente teve alguns outros episódios antes falando sobre papo mais aberto, sobre outras coisas, mas o formato que a gente tem hoje veio meio setado daquele episódio, e de lá a gente evoluiu algumas outras coisas, outros quesitos, outros pontos, mas ele é a virada da chave foi ali, sabe? Ela falou, agora a gente vai falar sobre o que a gente quiser e da forma que a gente quiser. Então eu gosto muito daquele episódio, eu tenho um carinho muito, muito bom sobre ele. E eu tenho o carinho que eu tenho... isso é bem pessoal, tá? E não é nenhuma... Pensando nisso agora que eu falei em carinho. O episódio que eu mais tenho carinho nosso, e se vocês quiserem escutar com muita parcimônia ele, é o NPs falando sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu editei no dia que minha filha nasceu dentro do hospital, pra você ver o comprometimento do podcaster. Com fone de ouvido do celular ali, editando ali na correria, criança chorando, a mãe dormindo, sendo pai, obviamente, na folguinha que eu tinha lá e editava o podcast. E esse é editor mesmo. foi por gosto. É o NPcast número? Cara, eu, Brasil na Segunda Guerra, eu sou péssimo em números, cara. Comecei a editar Brasil na Segunda Guerra, já vai estar na primeira página ali, você já consegue achar o NP sobre isso. Bom, e do pessoal de fora, que você ouve, quem que você recomenda aí? Eu gosto muito de integração, questão podosfera, sabe? Eu acho muito importante essa conversação e trazer mais, converso com todo mundo, tento interagir em todos os grupos de todos os podcasts, e sabe aquela agulhinha que eu falei daquela coisa do Batman vs Superman? Não entrar no grupo dos outros podcasts só pra postar link, sabe? Dá bom dia aí, responde, conversa, interage com o assunto, tenta fazer o máximo com isso. E por isso eu quero indicar aqui um cara que eu acho fantástico o trabalho que ele faz hoje com a podosfera, tentando trazer mais pessoas de fora pra podosfera, que é o Eloy do O Filmante, igual ele trouxe o Marco Bianchi pra fazer podcast, que era um cara que não nem conhecia mídia, não tinha nada. Ele foi lá atrás do cara, conheceu, conversou, apresentou e trouxe esse cara, que é um cara, querendo ou não, de peso pra podosfera, que não tem muita gente externa mais famosa, vamos dizer assim, né? E que vem pra cá, que pode trazer e agregar mais valor pra gente em expansão territorial posteriormente para o podcast. Então eu acho que ele é um cara que briga e vai com unhas e dentes. O que ele faz pro pessoal do Portal Deviante, de cuidar de questão de redes sociais e social media, por paixão do cara, tá lá no Telegram fazendo uma galera, fez Telegram pro Não Ovo e cuidando disso. Então eu acho bem bacana, eu gosto muito do Eloy e eu sempre indico ele por tudo, sempre que eu posso, por conta disso, o podcast O Filmante. É um podcast que eu me divirto escutando ele, o Phil fazendo os francesinhos, tá sempre o pessoal do SciCast lá gravando com eles, que são bem amigos, eu acho legal. Cara, eu acho o Eloy um cara extremamente simpático, né, cara? Assim, o cara tá nos grupos, ele é demais, ele conversa, simpático, né? Interage, ele brinca. Ele é simpático até demais, o Eloy. Ele trouxe também o Ed Gama, não é isso? O Ed Gama também, cara. Tudo nesse mesmo esquema, ainda atrás, Ed correndo, Gama, cara, apresentado, assim, correndo. O cara lançou o episódio 1 do Ed Gama. Esqueci o nome agora. Eu também não sei o nome. Eu não, ainda não o escutei, mas o... Igual por... Também não, já baixei, mas não escutei. É, igual ele... Etc. Isso mesmo. Ele lançou esse episódio, ele foi no grupo de todo mundo, conversou igual quase todos os podcasts fazem, mas ele aconteceu lá no grupo do NPcast, do Telegram, ele jogando lá e conversando, interagindo, explicando o que era o episódio, porque a galera joga o link e foda-se, né? Ele não, joga lá, conversando, não sei o que, o episódio é sobre isso, eu trouxe o cara aqui, vamos dar um apoio. Foi lá a Cafeína, que era do Pauta Livre, tá lá no grupo, falou, não, que legal, tô aqui, vou abrir pra comentário, ô, por favor, faz isso, mas tipo assim, não vai lá e comenta, não, comenta e ajuda a gente, não sei o que. Então, eu acho bacana esse esforço que você tem pela podosfera, pela mídia, tudo, a gente tenta fazer o mínimo que pode, mas o cara já passou, já conseguiu fazer algo a mais, e isso eu tenho que bater palma pra ele. Então, eu sempre recomendo o Filmante, que eu acho foda, por toda essa soma aí, é um podcast que vai estar sempre, eu vou ter sempre um carinho muito grande por ele. Você deixou ali a alfinetada a questão do Batman versus Super-Homem, eu vou deixar uma alfinetada também com essa questão do vou dar meus 20 centavos nessa questão dos links jogados a esmo. Cara, você tá num grupo de pessoas que vivem da mesma mídia que você. Uhum. Muitos deles já assinaram seu feed. Sim. Os que não assinaram, que provavelmente não tenham interesse em assinar, entendeu? Eu não vejo tanto propósito, às vezes, o cara chegar lá e enxugar um link. Ah, saiu meu episódio novo. Cara, eu uso agregador, cara. Eu sei o que saiu, sim, eu sei o que não saiu. Se eu não ver o seu, é porque eu não assino. E nem quero ver, entendeu? Eu acho até que você é delicado, pode, mas sem a delicadeza, não seja rude ou o suficiente de interromper uma conversa. Às vezes tá numa discussão mó profunda, escrevendo 10 parágrafos da conversa, aquele textão mesmo, e entra lá a porra de uma capa, um link, que não tem nada a ver, e o cara some. Publicou e sumiu, nunca mais apareceu, sabe? Então, sim, sim. É, tem isso. Eu já fiz isso, eu sei que eu já fiz isso. Mas eu tento evitar ao máximo, às vezes acontece, mas eu tento evitar isso. Então... A minha crítica principal é isso aí que você falou, cara. O cara às vezes interrompe um papo que... Às vezes você tá tentando convencer alguém de alguma coisa, ou tentando ajudar alguém em alguma coisa, do nada aparece lá e... Você vê que com muito mais propósito, você pode falar assim, ah, mas o Eloy fez o mesmo, vocês acabaram de elogiar aí e tal. Mas o cara chegou lá, eu lembro, foi ontem, se não me engano, foi ontem que ele lançou do Ed. Acho que foi, segunda-feira. Acho que foi. O cara chegou, ontem, né? Ele apresentou o projeto, né? Ele falou aqui, ó, gente, tá começando isso aqui, tal, tal, tal. Se vocês puderem, tal, tal, deixou o link. É diferente disso aí que você falou, sim, né? O cara é igual um ninja, passa, você nem vê o cara passando, só fica o link. Não, tem uns que você já sabe que, aliás, eu não sei nem como que funciona pro cara publicar assim e sumir. Eu acho que deve ter algum bot que faz isso. Mas, enfim. Sabe o que é o mais curioso, cara? Tem uns que são tanto parece que é bot, que tem uns que é horário certo. Sim. Tem um cara que é assim, tal hora, tal dia, tal hora, o cara aparece, posta e sobe. Uma semana depois o cara aparece, posta e sobe. Tem uns três aqui que eu já tô anotado aqui. Já tô pra dar uma cutucada pessoalmente daqui uns dias. Bom, vamos lá, antes que eu esqueça, a minha indicação, você falou, né, que você é um fã de futebol, você entrevistou o Vitinho lá do Pelada na NET, que é outro fã de futebol. Sim. Não sei se você já teve o prazer de ouvir. Eu não gosto, cara, assim, vou fazer uma indicação contra meus princípios, modo de dizer que eu não sou um fanático de futebol. Uhum. Não gosto de futebol da forma como a maioria dos brasileiros gosta. Eu também não gosto, eu só gosto do Corinthians. O resto, não, pra mim, não me interessa muito. Mas o Corinthians precisa dos outros times, então ele ia ganhar de quem, né? Eu falo igual corintiano agora, mas tudo bem. Cara, eu queria indicar o Caneladas de Segunda, de um cara que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dele, tanto quanto podcaster, como ilustrador, né? Quadrinista, ilustrador, que ele tem as tirinhas dele lá, que é o Flávio Soares, lá do Papo de Gordo. Olha só. Ele lançou um podcast chamado Caneladas de Segunda, onde ele comenta, faz comentários das rodadas do Brasileirão. Se não me engano, tá saindo, deixa eu ver aqui, ó, um dia, cinco dias, oito dias. Eu acho que são duas vezes por semana. Acho que é pós-rodada mesmo do Brasileirão. Caneladas de Segunda. Fica a dica, então, pra galera. Acho que deve lançar segundas-feiras, né? Por isso chama Canelada de Segunda. Não, mas eu tô olhando a periodicidade aqui. Eu acho que ele talvez começou com essa ideia, mas tem aqui, ó. Eu tô abrindo aqui o... Dia 26 foi segunda. O outro foi dia 22. 22 foi que dia? Dia 22... Dia 19. Cinco dias atrás. Dia 22 foi quinta. Depois eu vou dar na Eu acho quinta. Que pós-rodada de futebol ele tá lançando uma, porque aqui ele tem, ó, Palmeiras e Atlético perdem novamente. Uhum. Pô, Corinthians, cara, se isola na frente. Empenho, parabéns pra ele. Vou assinar, cara. Eu gosto do assunto, gosto dele. Tenho certeza que deve ser um podcast bom. Eu acho ele um cara muito divertido. Deixo meu abraço pra ele aí, apesar de eu achar que ele não ouve. Eu acho que ele não ouve nem o Papo de Gordo que ele grava. Mas fica um abraço aí pro Flávio Soares. Muito bom. Me disseram que o blues não me... Pô, Trabuco, vou te agradecer profundamente, te pedir desculpa pelo horário. Não. Né? Não vou datar o podcast, mas vou horarizar o podcast, se é que existe esse termo. Não, fica tranquilo. A gente teve mais uma vez. Horário de podcast, horário de gravação é um negócio que não existe, tá? A única pessoa que impõe isso é o Arnaldo, que ele é doente pra gravar o Showroom e grava de domingo pela manhã. Mas é o único podcast que eu conheço que tem isso. O resto, cara, eu gravo a hora que puder. Né? Ainda mais eu que tenho filhos pequenos, você tem filhos também, né? A sua vida muda um pouco o horário à noite, você acaba tendo que mudar algumas coisas. Eu vou fazer um comentário aqui sobre dois podcasts que foram super simpáticos, assim, comigo. Não, o dia que você quiser, você pode vir, a gente marca, vamos gravar e tal, é só vir. O pessoal lá do Minuto de Silêncio, que é lá no Rio de Janeiro, sim, e o pessoal do Showroom, que é lá em Americana, em São Paulo. Sim. Aí fica complicado. É, o Ganso falou, vem pra cá pra gente gravar. Eu falo, cara, você é louco, eu vou andar 1000 quilômetros, não dá, cara, não é assim. Bom, vou deixar meu abraço pro Trabuco, meu muito obrigado. A gente tá falando aí sobre horário, a galera não sabe, né, cara, mas por exemplo, com o Danilo Medeiros lá do Digital Minds, foi uma luta pra eu conseguir gravar com ele, não por ele, cara, assim, o cara é sempre disponível, sempre acessível, mas um dia acontece uma coisa, um dia acontece outra, um dia acontece uma coisa, e assim vai, assim caminha a podosfera. Por isso, ouvinte, dê um valor ao seu podcast aí, comente, se você puder, contribua, quem ouve aqui, contribui no meu Apoia-se, contribua lá no Padrim do NPcast. Pô, por favor. Vocês têm Padrim, Patreon ou só Padrim? Nós temos Padrim só, padrim.com.br/NPcast, né? Se eu não me engano. Deixa eu dar uma dica já de contribuição. Por favor. Já que a gente tá falando em contribuição para a podosfera, a gente tá, como eu disse, eu tento fazer o máximo para a podosfera, e com isso a gente definiu, acho que tu não tá nem sabendo disso, não sei se já foi passado, a gente tá criando um evento que vai ser Ouvindo Capivaras, que vai acontecer em Curitiba. Então a gente quer juntar ouvintes de podcast pra sentar e conversar numa mesa de bar. Só, meu, bar aberto, ninguém vai pagar nada, ninguém vai ganhar nada, é só pra gente se conhecer mesmo. Então vai ser no dia 9 de setembro, vou pedir pra você, se puder, disponibilizar o link do evento, que tem todo o endereço, tudo. É algo pra agradar os ouvintes e pra agradar os produtores, pra todo mundo se conhecer, fazer amigo secreto, sei lá, cara, pra gente tomar um abraço e tomar uma cerveja junto, bater papo sobre o futuro e sobre o atual estado da podosfera, né? Falar de podcast mesmo e se conhecer melhor. Convidados de todo o Brasil. Todo mundo, cara. Qualquer um, cara. Todo mundo. Quem quiser, aí vai. Não tem essa. O link vai estar no post. Já fizeram a arte do evento? Como já, é que tá isso aí? Tem uma tipo arte que tá no evento do Facebook. O nome do evento vai ser Ouvindo Capivaras. Quem tá organizando é um cara que já esteve aqui com você também, comigo, e outra que você conhece, que é a Tainé, do Fermata. O Mantuan, do Curva de Rio. E eu. E o Ruivo também, do Block. Somos nós quatro, em suma, que acabamos unindo nossos poderes e falando, vamos fazer. Mas assim, a gente não quer nem dar os nossos nomes, porque não é um evento nosso, é um evento da podosfera, sabe? É um evento para podcasts. Aberto. É um evento aberto. Não é um encontro do NPcast, é um encontro de ouvintes. Então, pra quem gosta de podcasts, é um evento que a gente pretende deixar de forma anual, pra que volte a acontecer, em prol realmente do crescimento da podosfera. Que eu acho que dá pra fazer muita coisa com pequenos gestos, assim. Então, vai ser algo bem legal e a gente tá com algumas expectativas boas sobre isso. Mais detalhes vai estar tudo aí no post, inclusive as redes sociais lá do NPcast e do próprio Trabuco. Obrigado. Talvez um Twitter, talvez um Facebook. Aí, pra quem tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o pessoal aí e vão dar a força, né? Se você é da região, já tá mais fácil, compareça. Se você não é da região e quer fazer uma viagem, quer ir conhecer lá o... Vai ser aonde vai ser exatamente? Curitiba. A cidade vai ser Curitiba. No Curitiba. Uhum. Aí, ó, já aproveita e conhece o Jovem Nerd. Se ele quiser ir, tá convidado, cara. E assim, não vem dar desculpa que é longe, porque pra mim também é longe, viu, galera? É 500 quilômetros pra mim, quase aqui, 450. Então eu também vou fazer um esforço. Caramba. Quem puder, faça também. Então fica aí o convite a todo mundo e meu abraço pra todo mundo. Obrigado por nos ouvir e até a próxima. Valeu. Quero mais amor e menos dor, dormir assim que cair na cama. Acesse editorsenhor-a.com.br, Facebook, facebook.com/senhor.a.editor, Twitter, twitter.com/senhor_a_, ou mande-nos um e-mail em contato@editorsenhor-a.com.br. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.